A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. RTA-FM. Buda, que, com o nome de Siddhartha Gautama, nasceu príncipe 4 séculos antes de Cristo, resolveu, aos 29 anos de idade, tudo abandonar, desde riquezas palacianas ao prestígio e poder que a sua linhagem aristocrática lhe concedera, para procurar, na pobreza solitária, o seu caminho espiritual e a sua tão desejada realização pessoal. Buda, esse grande líder religioso, que se confunde na doutrina e nos conceitos com outra grande figura religiosa da nossa antiguidade, Jesus, o Cristo, numa das suas públicas oratórias, terá dito: não acrediteis em algo só porque todos falam a respeito. Somente deveis acreditar em algo, depois que, por vós mesmos, vos certifiqueis da sua verdade, através da vossa pessoal observação, análise e verificação. Bem, na verdade, isto dizemos nós, quantos mal-entendidos, quantas desavenças e disputas, quantos desencontros e separações não se evitariam se todos nós fizéssemos o que Buda dizia. Todavia, tal lacuna pode até, aqui e agora, começar a preencher-se. Por que não? E pode até ser desde já, desde agora. Assim, quem nos está a ouvir pode começar por não acreditar naquilo que hoje, neste programa, foi afirmado como Buda tendo dito. Será que ele disse? Será que foi assim que disse? Pois é. Então, não será a altura de procurar, se documentar e aquilo que aqui foi dito como verdade, tal poder ir verificar? É claro que pode. Então, bom trabalho. Mas, para todos aqueles que esse trabalho não querem ter e preferem em nós acreditar, sem verificar, então que a nossa informação possa ter sido claramente compreendida e devidamente absorvida para poder, numa próxima ocasião, a mesma propagar. Mas também informar que haverá sempre quem prefira no líder religioso acreditar sem jamais dele duvidar. Mas cuidado, porque o costume praticado torna a prática acostumada e aquele que em tudo acreditar sem primeiro verificar pode, a curto prazo, numa não pessoa, isto é, num ser por outros altamente manipulado, finalmente se tornar. RTA-FM. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. Sonhos

next 12 we'll cool off, then start rocking around the clock again. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. RTA-FM. Quando a lua vai mais alta e a maior claridade, tal e qual a tua falta aumenta a minha saudade. Como quem muda de assunto numa conversa mundana, mudaste de namorado no espaço de uma semana. Beijos são matéria louca cujas virtudes se dizem, passam de boca para boca, não trazem marca de origem. Teu novo namorado souber contas de suar, não lhe contas o passado que tem muito que contar. Juraste amor ao primeiro, juras amor ao segundo. O teu coração vazio lembra-me um poço sem fundo. Quando o rumo dos teus passos descobrir que se enganou, estão abertos os meus braços, nem a traição os fechou. Beijos são matéria louca cujas virtudes se dizem, passam de boca para boca, não trazem marca de origem. Se o teu novo namorado souber contas de suar, não lhe contas o passado que tem muito que contar. Let me call you sweetheart, I'm in love with you. Let me hear you whisper that you love me too. Keep the love light glowing in your eyes so blue. Let me call you sweetheart, I'm in love with you. Keep the love